Vem que vem, vem que vem. Eu quero ouvir você também. Vem que vem, vem que vem. Eu quero ouvir você também. Vem que vem, vem que vem. Eu quero ouvir você também. Vem que vem, vem que vem. A voz do povo vai além. Senhores, acorde a nação. Na virada do milênio, Deus na peito cão da América Latina. Quarto preto faz a função. E agarrar de uma mina. Mano da costa oeste do Bronx e pá. Vou chamar do lado de lá, o S.A. Vou, vou, vou aí, Tom, Tom King vai se preparar. Banca de peso pesado, o sangue do preto é forte. O que com tua bênção te condena à morte. Oficiador, futilista pastor, escute aí. Você também, no último vagão e no trem. Escute aí, você também. Tem neguinho abusado e vai colar o seu bico. Vagão abarrotado, mano mal intencionado. Na mão do miliante, não canta de carro. No confronto direto, direto, direto. Nosso rap faz eco. Levantador foragido, que não fica quieto. Eu fico cego, louco, menos mudo. Pode me dar milhões, você pode dar tudo. Eu não vendo a minha alma, não, não me iludo. Ei ladrão, ei gari, coletário, ei vagabundo. Acende agora o pavio, pois o meu tá no fundo. Axé é a minha nação, saudações ao timão. Ei brau, chama jovem que eu chamo a gaviões. Sem porrada entre nós, é só pros grandes barões. Venha no zigue-zague, na xingasse. Porque esse lá da puta treme, treme assim. Venha no zigue-zague, na xingasse. Condei muito louco, sou o combo pra mim. Chega de envenenar, seu puto vai pra lá. O rap